Tá pronto aí, Rafael? Tamo gravando? Tamo gravando aqui, só esperando o Caio. Enquanto ele não entra, vamos já fazer o pre-roll do grupo secreto? Ah, beleza. Bora. Tá com ele aberto aí? Tô com ele aberto. Vamos lá. Vamos lá. Rafael, o grupo secreto do GugaCast essa semana tá legal demais. Eu vou te falar os títulos dos conteúdos exclusivos dessa semana que você vai lembrar quando a gente gravou, que eles são muito engraçados. A história que eu não lembro o fim. A história que o fim é o começo. Uau. A história que eu dormi no fim. A história com um fim horrível. E, por fim, a história sem fim. Caramba, tudo leva a uma história sem fim. Sim, porque esse é o tema do grupo secreto do GugaCast essa semana. Eu lembro. Isso foi uma das coisas mais legais que a gente já gravou, porque a gente falou do Adam Sandler e do Kierkegaard. Ao mesmo tempo. É. Tá bem engraçado e aleatório, como sempre, e você pode ouvir todos esses conteúdos assinando com o PicPay, que te devolve 15 mangos de cashback. E aí você pode comprar crédito na PicPay Store, que pode ser de delivery, de jogos, de e-commerce parceiro, ou pagar sem contato em um monte de estabelecimentos. E o mais importante é que é sem contato. E você pode ouvir esse conteúdo lá no Sparkle, que é o nosso app feito sob medida para isso. É só ir em gugacast.com/assine. gugacast.com/assine, vai lá. Excelente. Rafael, você tá com a pauta pronta aí? Esse é o programa da semana do dia 30 de agosto. Tá tudo pronto? Tá pronto. Tô com a pauta aqui. Ótimas histórias. Escolhi nomes para as histórias. Subvalorizados. Tá tudo pronto. Esperando o Caio chegar, então. A última vez que eu tive com o Caio, a gente foi comer pizza. Porra, demais, hein? A gente foi no rodízio de pizza e a gente comeu pizza de hot dog. Excelente. Ah, eu tenho uma história com uma pizza de hot dog. Eu fui numa pizzaria em Foz do Iguaçu. Uma pizzaria rodízio que chamava Dino Pizza, que tudo era de dinossauro. Como assim? A decoração era de dinossauro, os garçons se vestiam como exploradores de... Não. Peraí que o Caio vai entrar, peraí. Tá. Deixa eu colocar ele aqui, segura esse pensamento pra você poder contar pro Caio. Aru! E aí, Caio, beleza? E aí, Guga, como é que você tá? Beleza também. E aí, Caio, beleza, cara? E aí, Rafa, como é que você está? Eu tô bem. Como é que vai a mococa? Cara, ela vomitou no tapete inteiro hoje, mas ela comeu depois, então tá tudo certo. O importante é isso, né? É que continua tudo funcionando. Sai, mas entra. Exatamente. É aquele símbolo do infinito, só que da merda, né? É, do vomito. Exatamente. Infinito vomito. Isso seria uma ótima banda punk, né? Exato, era isso que eu ia dizer. Um álbum de uma banda punk, né? Infinito Vomito. Caralho, ia ser um álbum do... Como que é o nome do cara? Do Matador de Passarinho? Ai, gente do céu. Pera aí, não, deixa eu ver. O Rogério Skylab. Do Skylab, caralho. Mas vocês viram? Vocês viram aquele post maravilhoso? Que gente, o nome das pessoas, cara. Puta que pariu. Seria tão bom viver numa realidade que eu lembro o nome das pessoas. Pera aí. Caio, muito me agrada um mundo em que você não lembra do nome das pessoas. Porque você sempre tirou onda de jovencito. E você tá envelhecendo, cara. Eu tô vendo você envelhecer. É, isso tá foda. O Caio é um jovem velho. Ele tem uma alma de velho. Um pouco, de vez em quando. quando eu escolho passar o meu final de semana inteiro jogando videogame, aí eu sou jovem. Se fosse jogando dominó... É verdade. Se fosse jogando um buraco, aquele buraco bem jogado. Ou então baixar um dominó pro Xbox. As pessoas que jogam Uno, tá ligado? Tipo, online... Jogo do Mico. Caralho, jogo do Mico. Tem um grupo de Telegram dos meus amigos que se chama Jogo do Mico. Porque a gente se juntou por ódio de uma pessoa em comum. Aí a gente sempre falava, putz, chegou o Mico, cara. Aí quando a gente tava nos lugares, a gente começou a se relacionar por causa disso. Mas eu tava falando do Rogério Skylab. E antes do Rafael contar a história dele. O Pirula, uma vez... O Pirula tava muito bravo com o atendimento do Bradesco por algum motivo. E aí ele tweetou, caralho. Bradesco, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí uma pessoa tweetou embaixo. Porra, caralho, Bradesco seria uma ótima música do Rogério Skylab. Próximo disco do Rogério Skylab, o que estava lá? Ah, Bradesco. É sério? É sério. Não, minto, não era caralho, Bradesco, era Bradesco. Rogério Skylab, cara, que pessoa maravilhosa. Rogério Skylab era um burocrata, né? Antes de se tornar um grande artista. Caraca. Ele trabalhava no Banco do Brasil. É mesmo? Explica muita coisa. Eu tenho uns amigos que trabalham no Banco do Brasil e eles são meio assim também. A gente vai começar a gravar daqui a pouco. Eu contei pro Rafael, Caio, que a última vez que eu vi você pessoalmente, eu acho, a gente foi comer pizza de hot dog. Sim. E aí o Rafael tava falando... Conta você, Rafael. Aí depois a gente começa a gravação. Não, eu não quero falar disso agora, porque eu lembrei de outro assunto. Não, só ia dizer que depois a gente começa a gravação, mas eu queria que o Caio ouvisse a sua história. Não, mas antes da gente voltar pra história, que eu quero contar pro Caio, eu quero contar outra coisa pro Caio que eu não sei se ele viu. Alguém botou no grupo secreto que... Tá, não, ele... mas peraí, rapidão. Você sabe qual é o... Mas só lembrando que a gente tem que gravar um episódio pra essa semana ainda, tá? Ah, tá bom, Gustavo. Tá bom. Fica me atrapalhando. Só porque o programa tem o nome dele. Chato pra Fica caralho. Eu tenho um nome a zelar. Caio, você sabe qual é o Akinator? Akinator? Uhum. Aquele joguinho da internet que você vai botando as características e ele descobre quem é? Inclusive, eu estou dentro do jogo. Você está dentro do jogo, o que é óbvio, porque você é uma grande celebridade, além de ser o segundo maior cidadão de todos os tempos de Mococa. Sim. Mas uma pessoa postou lá no grupo secreto que ele botou as pistas e o Akinator achou a Mococa. A minha cachorra? A sua cachorra. Tem uma foto dela e ele achou assim, Mococa, a cadela do Caio Corraine. Caralho, velho. Faz muito tempo que eu vou jogar o Akinator, tentar achar ela. Tem que ter uma pergunta, né? Tipo, esse personagem que você está pensando destrói móveis e outros bens dos seus relativos? Aí sim, aí pum, aparece ela com aquela cara de tonta dela. É engraçado que às vezes, quando eu vejo alguém perguntando pro Caio nas redes sociais, ou o Rafael aqui falando, como é que tá a Mococa? Eu acho que é a cidade. E aí, tipo, como está a Mococa do meu coração, sabe? Aham. Uhum. O objetivo era meio esse também. Criar essa confusão na cabeça das pessoas. Também porque sempre que eu falo de Mococa, as pessoas precisam pensar uns 5 segundos pra ver se, dentro do contexto, se eu tô falando da cidade ou da minha cachorra. Então, Sim. Eu, de forma indireta, estou fazendo com que o caminho entre os neurônios daquela pessoa sejam mais ativos. Então, pouco a pouco, eu melhoro o mundo. Exato. Mas tem um outro detalhe. Quando eu perguntei como tá a Mococa, eu fiz uma pequena inflexão no A, e aí ele virou um A dobrado. Como tá a Mococa? Aí você interpretou que a Mococa era a sua cadela. Uhum. Se eu falasse assim, como tá a Mococa, você ia entender que era a sua cidade. Sim. Então é uma sutileza linguística muito, muito suave e que já dá uma diferença imensa, porque pode ser uma cadela ou uma cidade incrível. Nossa, mas que interessante, hein, Rafael? O que mais você sabe sobre sutilezas linguísticas? Tudo isso pra gente evitar que o Guga comece a gravar a porra do programa. Inclusive, vocês estão com a pauta aí? Eu não peguei ainda. Não, a pauta tá pronta. Eu vou mandar aqui pra você no WhatsApp. Rafael, aliás, mudou o briefing do Momento Alura, hein? Deixa eu já te falar pra você ficar preparado pra quando eu chamar, você saber o que falar. Fala aí. Vai ser o seguinte... O Momento Alura dessa semana, a gente vai promover um evento que a Alura tá fazendo chamado Imersão Carreira Tech. É um evento de lives, vão ter várias lives do dia 7 ao dia 12 de setembro. E o Paulo, que é o CEO da Alura, ele vai trazer 20 experts em tecnologia que trabalham em grandes empresas, tipo Nubank, Netflix, na Magalu. E eles vão falar diretamente com os participantes do evento, do Imersão Carreira Tech. Eles vão falar ali, one-to-one, tirar dúvidas sobre a carreira deles. Caramba, que boa ideia de evento. Vai ser online essa parada? Tem que ser, né? Nessa época, 100% online e 100% gratuito. Nem tinha te falado isso. É gratuito. Então é só se inscrever. As pessoas têm até o dia 6 de setembro para se inscrever. É gratuito, mas você tem que se inscrever, entendeu? Entendi. E aí você pode participar das lives de 7 a 12 de setembro com esses especialistas. Aí eles vão falar, assim, por exemplo, sobre o começo da carreira, se você deve estudar mais programação ou então mais ferramentas de outras áreas, se você deve ser mais especialista ou generalista. Vai ter uma comunidade exclusiva para você conversar com esses experts programadores e programadoras. E é isso. E vai ser de graça, inédito, 100% online. Anota aí o link para você falar certinho na hora. Pode falar. É alura.com.br/imersão-carreira. Beleza. Pegou? alura.com.br/imersão-carreira. Aí a gente sempre fala do desconto do GugaCast, né? É de graça. Então, como é de graça, a pessoa só tem que se inscrever. E aí tem que destacar que é até 6 de setembro. A hora que eu te jogar a charada aqui, se você conseguir linkar com essa ideia do 6 de setembro, pode ser legal. Tem um limite até 6 de setembro para se inscrever, porque o evento é do dia 7 ao dia 12 de setembro. Beleza. A gente não pode esquecer também de falar da Nerd Store. Essa é a última semana do pra comprar a camiseta da Capivara. Ah, é? Pois é, só que teve um problema. A Nerd Store ficou fora do ar uns 2 dias aí e várias pessoas estavam deixando pra comprar no último dia. Caraca. Então a gente vai estender até dia 4 de setembro o prazo pra pré-venda da camiseta da Capivara. A gente precisa falar o link, que é nerdstore.com.br/gugacast até 4 de setembro. O que é importante é falar isso, que é até 4 de setembro que você tem pra comprar, depois nunca mais. Sim. Vamos falar. Que tem que ser pelo link nerdstore.com.br/gugacast e que se você comprar duas camisetas, você ganha um eco bag. Excelente. É isso, a gente não pode esquecer, beleza? Beleza, não vamos esquecer. Eu pus na pauta aí, mas só pra gente ficar ligado que tem que falar isso. Beleza. Tá bom, continuando aqui. Antes, eu tinha que te contar outra coisa, Kai, que eu tava contando pro Gustavo quando você entrou falando do Aru. Isso, Dino Pizza. Dino Pizza. Eu tava em Foz do Iguaçu e eu fui numa pizzaria que se chamava Dino Pizza, em que tudo era de dinossauro. Calma, como? O Gustavo fez a mesma pergunta. Era assim, tudo era decorado de dinossauro. Quando você entrava, tinha um vidro e embaixo desse vidro um fóssil de dinossauro montando um dinossauro na areia. Caralho. Não, peraí. Tinha um fóssil de um dinossauro montando um dinossauro, tipo um Lego? Não, eu quis dizer que não era só o fêmur do dinossauro, tinha um esqueleto completo. Foi isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Tinha um esqueleto montado. Eu imaginei que era tipo o baby sauro montando um dinossaurinho, entendeu? Ah, entendi. Que profundo. Essa foi outra sutileza linguística, Gustavo. Parabéns. Você conseguiu. Uau, que interessante. Eu vou promover o tema aqui no GugaCast. Próxima vez que você me perguntar pra que, que a gente precisa de histórias, eu vou dizer que a gente precisa de histórias de sutileza linguística. Eu achei que você ia falar que a gente precisa de histórias de dinossauro. Pode ser também, mas eu prefiro sutilezas linguísticas. Mas você tava falando da Dino Pizzas, quando... Da pizzaria. É, da pizzaria. Eu morava perto de um lugar que tinha uma Hollywood Pizza. E aí, cada pizza tinha o nome de um filme, mas era tipo O Poderoso Frangão. Cara, era foda. O Poderoso Frangão. O cara não pensou duas vezes, né? Eu fiquei apertando minhas mãos e com os olhos fechados, torcendo para que a realidade mudasse e você dissesse que Hollywood Pizza era uma pizza que tinha cigarro. Mas eu torci muito, cara. Ai, podia ser um estabelecimento dos anos 80 que fazia, né? Camisetinha de time de futebol com caixa de cigarro. Que década desgraçada. O que você tá falando, cara? Que loucura é essa? Não. Vocês nunca viram isso? Eu sei que loucura é essa. É muito nojento. O que é uma camisa de time era de futebol? Era mania antigamente. Coloca no... Eu vou procurar aqui, peraí. Começou. Não. Começou o Vortex do Google. Aqui. É, puta que eu pareço aqui. Devia estar na minha casa, inclusive. Manda aí no Patati Passazap. Copiar endereço do link. Deixa eu ver se tá certo. A galera tinha álbum com várias e várias e várias e várias dessas. Caramba, cara. Camisetinha de caixa de cigarro. Que loucura. Eu nunca tinha visto isso. Eles faziam várias, assim, tipo... E era como se o time fosse a marca do cigarro, tá ligado? Nojentíssimo. Imagina o cheiro dessa merda. É igual a gente bacana. Que guarda as latinhas, que coleciona latinha. Sei lá, cara. É verdade. Eu tinha um primo que tinha uma coleção de embalagens de cigarro. E ele, tipo, tinha 10 anos, ele fazia isso, porque anos 80. E aí ele escrevia cartas. Eu lembro de ter uma carta que ele mandava pra, tipo, pras marcas de cigarro. E falava assim, olá, eu sou uma criança de apenas 10 anos de Florianópolis. E eu faço uma coleção de cigarros. Então eu gostaria que vocês me mandassem um pouco dos seus maravilhosos maços de cigarro pra eu poder pôr na minha coleção. E elas mandavam. Claro que mandavam. Espetáculo, né, cara? Cara, sei lá, velho. Como a gente chegou até aqui. Mano. É, mas também se ele não pudesse fumar, o que é que ele ia fazer depois de um dia exaustivo de trabalho? Exato. Eu não sei porquê, mas esses dias eu tava vendo uma propaganda da Marlboro. Sabe aquela propaganda do cowboy? Sei. E venha ao mundo mágico de Marlboro. Tipo, e você olha aquilo... Você fala, cara, por que que alguém passava isso na TV brasileira? Só faz sentido a porra do cara cavalgando na porra, na desgraça do Grand Canyon lá? Por que que você tá mostrando isso aqui em Carapicuíba, filha da puta? Quem que vai olhar pra esse cowboy e falar, tá aí, Marlboro, eu quero um agora. Não, cacete, tem que mostrar o cara fudido, comprando um dogão, fumando um derby. Porra! É legal que pareceu um rant do Huawei. Mas, nossa, a mococa peidou aqui. O cachorro é podre. Mas o... Eu não contei pra vocês, porque obviamente isso aconteceu hoje. Mas eu vou me mudar de novo. De novo? Toda hora agora? De novo. Parece o Gustavo. É uma vez por ano, né, Guga? É igual o Natal. Todo não tem Natal uma vez por ano? Tem. Tem eu mudando de casa uma vez por ano. Mas é que eu vou sair do apartamento que eu tô aqui agora e ir pra uma casa. Porque eu quero dar um quintal pra esse pequeno boi. Que beleza. Tem escolhas, né, que a gente faz. É, sim. Pelos filhos, né? É, exatamente. Enquanto tem gente juntando dinheiro aí pra faculdade dos filhos e tudo mais, eu tô gastando mais em aluguel pra poder jogar uma bolinha sem que vizinho nenhum reclame. Eu acho muito justo. Eu acho que essa é uma boa maneira de você gastar o seu dinheiro. Sim. Mas canta logo a Dino Pizza que a gente precisa começar o programa. Dino Pizza. Então tudo é de motivo de dinossauro. Tem um pterodátilo pendurado no teto da pizzaria. Tem um ovo de dinossauro. Tem uma cabeça de Tiranossauro Rex que você pode tirar uma foto com a cabeça dentro da boca dele. É muito legal. E aí, os garçons, eles se vestem de paleontólogos. Você tá de sacanagem. Coitados dessas pessoas, mano. Não, parece de escoteiro. É maneira a roupa. Que não maneiro. É? Não é fuleiro. Rafael, qualquer trabalho que você precisa usar um uniforme imbecil, não é maneiro. Não, é maneiro. Eu usava a roupa do Outback, cara, e eu achava aquilo horroroso. Eu ia perguntar isso, que a roupa do Outback é uma roupa de escoteiro, assim, também, não é? Sim. A única coisa legal daquele uniforme eram os pins. E a gente tinha hierarquia de pin. Tinha é pin... mesmo? É, não. Tinha pin que era balaio, que todo mundo recebia numa data especial. Então, o pin do Halloween. Você chega no dia do Halloween, aí eles distribuem pra todos os funcionários. Então, foda-se, né? Todo mundo tem. Mas aí, quando você encontrava com um funcionário de um restaurante diferente do seu, ele tinha pins diferentes. E aí você trocava. E aí você voltava pro seu restaurante e falava, galera, nossa, que pin que é esse aí? Esse aqui é o pin do Eldorado. Aí tinha um negócio assim que rolava altos escambos de pin. Uau, que interessante. Muito maneiro. Por favor, mandem suas histórias de pins para gugacast.com/contato. Um episódio inteiro sobre histórias de pins. Mas eu tava falando dos garçons da Dino Pizza. Eu acho que eles já sabiam que eles iam usar essa roupa. Tipo, eles não foram obrigados. Porque, além disso, tinha um momento em que você tava lá comendo sua pizza, era um rodízio de pizza. Você tava lá comendo muita pizza, e aí, de repente, para tudo e começa a tocar uma música de dinossauro. E aí os garçons dançam a música do dinossauro. Ah, não, cara. E não, aí é mas realmente... qual que é a música do dinossauro? É... Que música é essa? Do Parque dos Dinossauros, caralho. Eu reconheci. Essa ia ser maneira, né? É eles comem a cabeça de alguém. No... Vem um carrinho com uma pilha de bosta enorme, assim, olha lá a bosta do dinossauro. E é a sobremesa, né? É a pizza de banana. Não, o que eu ia dizer é que a música de dinossauro que toca é a melhor música de dinossauro já gravada no Brasil. Que é... Dinossauro veio muito antes do meu tatataravô. Jogue as mãos pro ar, dance a dança do dinossauro. Eu gostei. Ok. É, realmente. E aí eles tocam essa música e é um super momento. Mas eu comecei a falar dessa história da Dino Pizza porque o Gustavo falou que quando saiu com você, vocês comeram uma pizza de hot dog. Sim. Peraí, Rabirão, o ápice dessa história não é a música do dinossauro? Não, já passou o ápice dessa música. Agora a gente tá na descendente da história. Ah, tá bom. Foi o apogeu, agora a gente, né, daqui pra frente, ladeira abaixo. Isso. Aí eu tava com aquela fome, rodízio de pizza, o momento que chega o primeiro pedaço de pizza que você vai comer, eles chegaram, pizza de cachorro quente. Aí eu vi que era uma pizza de salsicha com molho de tomate e batata palha. Sim. E eu falei, eu quero isso pra mim agora. O cara botou no meu prato, eu cortei todo feliz e quando eu botei na boca, além desses ingredientes maravilhosos, tinha muita maionese. Mas muita maionese. Ah, não. Aí eu só não cuspi por educação e respeito ao paleontólogo que tava na minha frente. Aí eu falei, cara, tem maionese? Ele, é, com maionese. Aí eu falei, ah, não, você pode trazer outro prato, por favor? E aí foi super broxante, porque eu tava muito animado com o lugar. E eu comi uma pizza com maionese. É, e aí ele quebrou a tua confiança. Foi. E depois disso, eu meio que perdi a fome, então só comi uns 10 pedaços. Quantos pedaços de pizza a gente comeu aquele dia, Caio? Cara, foi muito pedaço. Mas, de fato, o ponto alto dessa história foi a música do dinossauro. Foi, porque essa música é o ponto alto de qualquer festa. Podia ser um hit do carnaval nordestino. Eu lembro uma vez que você falou de Foz do Iguaçu, talvez seja uma coisa típica do paranaense, porque uma vez eu fui em Curitiba e tinha uma loja de pastel no shopping, que teoricamente fazia muitos bons pastéis e tinha vários sabores de pastel. E um dos sabores de pastel era pastel sabor estrogonofe, que... É curioso, vai. Sim. É bastante curioso. Não é... Tá fora ali do que a gente considera pro normal, né? Da barraquinha. É, mas ainda assim você fala assim, tá, mas eu quero ver isso aí. Foi o que eu pensei. É, então eu pedi dois pastéis. Eu pedi um de carne, queijo, sei lá, um sabor normal. Eu falei, não, vamos experimentar o de estrogonofe, né? Se alguém se deu ao trabalho de fazer, a gente vai se dar ao trabalho de experimentar. E aí, qual foi a minha surpresa? O que você espera, Caio, de um pastel de estrogonofe? O que você acha que vai vir dentro dele? Eu acho que vai vir... Frango, uhum. Ou carne. Champignon com molhinho. Aquele molho grosso, né? Assim, de creme de leite, né? Ok. É isso, né, Rafael? E batata palha. Então, o pastel não era um pastel de estrogonofe. Era um pastel de prato de estrogonofe. Porque ele vinha com arroz e batata palha dentro do pastel. Caralho! Não, arroz, os caras foram... Não, os caras estão muito. Parabéns, velho. Parabéns. Nossa, mano. Arroz dentro do pastel. Cara, que genial. Cara, não. Genial. Genial, porque é um almoço. Só que numa embalagem comestível. Exato. Porque você não pode comer estrogonofe se não tiver arroz e batata palha. Caralho. Perfeito. E a batata palha, ela é uma coisa frita. E aí você põe dentro de uma massa e frita de novo. Sim. Então ela deixa de ser batata palha. Ela fica só um fiapo mole de batata. Tá, e o nome do capeta, né? Fiapo mole. De batata. Fiapo mole de batata. Isso não foi em Foz do Iguaçu, mas foi em Curitiba. No shopping ainda. Foi na pastelaria do shopping. Curitiba é a única cidade brasileira que tem uma vila ucraniana. Se você quer expandir os seus limites, como Curitiba, faça um dos cursos da Alura, em que você tem acesso a mais de 1.000 cursos com apenas um plano. Eu ainda não entendi a ligação com a vila ucraniana, mas ok. É que você vai expandir os seus limites, porque é bacana ter uma vila ucraniana. Ok. É, eu acho que faz sentido, sim. Não faz nenhum sentido. Ucrânia é um nome muito legal. Parece muito o nome de um planeta em Star Trek. É verdade. Não parece algo alienígena? Ucrânia. Sabe um nome que eu sinto falta? Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Era o melhor nome de país. Porra, a gente desperdiçou um nome muito bom, né? Sim. Embora a República Tcheca também é muito bom. Mas não chama mais República Tcheca, você não sabia? É, agora é... Tchequia. Tchequia? A República Tcheca fez um trabalho no mundo inteiro de mudar o nome pra Tchequia. Caralho, eu perdi total essa. Eu não soube disso. É verdade. Tchequia? Nem fudendo. Sabe quem me falou isso? Alguém do Bureau de Turismo da República Tcheca. Ou melhor, da Tchequia. Caralho, tá aqui, Tchequia. É? Caralho! Porra, perdemos mais um bom nome. Ah, mas Tchequia é legal também. Tchequia daria uma boa música do El-Chan. Zaire era bom também. Zaire é bom. Zaire não tem mais. Caraca, Tchequia. Tem dois nomes que são melhores do que todos os outros nomes de países, que são Zimbábue. Bom. Muito bom. E Sri Lanka. Também bom, mas eu prefiro o Zimbábue. Se houvesse uma final da Copa do Mundo baseada na força nominal dos países, esses seriam sempre os campeões e vice-campeões. É verdade. Seria uma disputa ferrenha. E seria uma Copa do Mundo muito legal, né? Zimbábue e Sri Lanka na final. Mas uma coisa que você tá falando de Zimbábue, eu queria perguntar pra vocês. Quando vocês aprenderam a ler, que palavra que tinha na letra Z? No livro da escola. Zebra. Zebra? Zebra. Zebra, na sua era o quê? Por algum motivo que eu nunca vou entender, na minha escola, era Zabelê. Você estudava no Centro Educacional Flávio Venturini? Não. Tá aí, mas... uma piada que 140 pessoas entenderam. Mas eu lembro até hoje que Zabelê é uma ave, porque na porra do meu livro, ao invés de ter zebra, tinha Zabelê. É uma árvore? É também uma filha da Baby Consuelo. Não, é uma ave, não árvore. Ave. É tipo, é como se fosse uma codorna, uma ave pequenininha, gordinha. É um nome bonito, Zabelê. Zabelê, irmã da Nana Chara e da Sara Shiva. E do Cryptos Ra. E do Pedro Baby também. Isso. Eu sei muitos nomes dos filhos do Pepeu Gomes e da Baby Consuelo, cara. Isso realmente penetrou na minha mente. Sim. E você sabe qual era o nome da Sara Shiva antes dela se chamar Sara Shiva? Não. Hiroka. É, isso foi muito longe. Eu tô muito surpreso que eu sei esses nomes. Eu simplesmente fui saindo. Tinha mesmo um Cryptos Ra? Tinha um Cryptos Ra. Vocês já viram aquele vídeo do cara que deu o nome dos filhos de Xerox, fotocópia? São dois filhos diferentes, Xerox e fotocópia? Não, peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. É que é muito bom, cara. Ah. Coitado, cara. É que assim, a repórter vai perguntando o nome dos filhos, né? Aí vai lá, ah, qual que é o seu nome? Aí a menina, Sherline. Aí a do lado, Shakira. Aí a do lado, Cheroline. Aí depois do... um menino. Ah, acho que é Bruce Springfield, alguma coisa assim. Aí vai no molequinho, Carlos Eduardo. Aí chega no mais velho, coitado, ele tá com uma cara de muito triste, cara. Aí quando ela coloca o microfone nele e fala, Carimbo. O cara deu o nome do filho da puta do filho de Carimbo, cara. Tadinho. Meu Deus, cara, que triste. E a gente fala da Baby Consuelo, tá ligado? Na época, era meio... Porque era anos 80, né? Então, as pessoas eram mais conservadoras. Então, você pensava assim, nossa, meu Deus, esse menino que vai chamar Cripto Surra. Mas pensa hoje, cara, que esse menino tem 40 anos. É muito maneiro ter esse nome. Doutor Cripto. É muito legal. Ou então, a Nana Chara, que você falou. É muito mais maneiro. Então, é verdade, cara. O Pepeu Gomes e a Baby Consuelo pensavam à frente do seu tempo. Eles estavam certos o tempo todo. Eles estavam pensando 2020. Sabe quando a gente fala assim, ah, a gente tá no ano 2000, fulano está no ano 3000? É isso. Era isso que tava acontecendo, cara. É, porque só estando no ano 3000 pra ter aquela habilidade com a guitarra. Também. Ter o cabelo colorido. Era todo mundo, ah, como assim ela tem cabelo colorido? Tipo, hoje normal. Todo mundo tem. É, Fátima Bernardes pode apresentar de cabelo roxo. É, a gente tava em 1980, eles estavam em 2020. E agora a letra Z é sempre Isabelê e agora eu tenho que lembrar da filha da Baby Consuelo. É. Ou da grande letra, Zabelê Zumbi Besouro, Vespa fabricando mel. Eu acho que é Zabelê Zumbi Besouro. Zabelê Zumbi Besouro? É, Zum de Besouro é na música do Djavan. Ah, é verdade. Açaí, guardiã, Zum de Besouro, um imã. Branca é a 3 da manhã. Você lembra quando a gente fez uma paródia disso? Tinha um jogo que a gente tinha que transformar as músicas em músicas de Natal? Não, eu não lembro. Eu realmente não lembro. Você não lembra? A gente fez, você era o host do jogo e era eu contra o Caio. E aí tinha que fazer uma música de Natal. E eu peguei essa música, Açaí, e falei que bom é o presente da irmã. E felizmente eu ganhei o jogo. Merecida. Cara, eu não lembro. Vamos fazer esse jogo de novo, no especial de Natal. Nossa, pelo amor de Deus, não, cara. Que inferno de jogo. Eu não lembrava disso. Vou até ouvir esse episódio de novo. Esse episódio é muito bom. Eu acho que eu fiz uma com uma letra do Raimundos. Eu vou ouvir esse episódio de novo depois. Na verdade, eu lembro muito bem, porque eu gosto de me vangloriar das minhas vitórias, né? Eu ganhei esse jogo já na primeira rodada, porque eu usei a música do Jota Quest e eu falei, Panetone é assim, tempo quente, pernas... Que legal relembrar piadas que eu tinha esquecido. É, a gente comentou isso num conteúdo extra, né? Agora você pode ouvir esse programa como se você não tivesse participado dele. Sim, como um ouvinte. A coisa que mais acontece quando eu tô ouvindo o programa pra revisar, ainda mais quando a gente tá gravando com alguma antecedência, assim, que já passou um tempo que a gente gravou, eu tô lá ouvindo o programa, aí alguém fala alguma coisa, sabe? Faz uma piada. Por exemplo, você fala alguma coisa do Açaí, aí eu penso assim, putz, eu devia ter falado alguma coisa do Djavan. Aí eu vou e falo. E aí eu penso, é, muito bem. Boa, boa, Guga do passado. Dá um high five até, né? Pelo espaço temporal. Venho por meio desta congratular a mim mesmo. Nossa. Cara, isso que você falou me trouxe tantas informações na cabeça, eu vou demorar um pouco, mas eu peço a paciência de vocês. Tá bom, mas ó, o Caio tem horário. Eu já desisti de gravar, cara. Não, a gente tem que gravar, porque tem que ter programa essa semana. A gente tem que gravar. Aguenta aí, Caio, aguenta aí. Tá. Pede pra Mococa interromper o vomito infinito. Vomito infinito. Eu esses dias postei no meu Twitter que batata frita murcha também tem o seu valor. E eu consegui mais de 400 curtidas. Olha, uma opinião deveras... corajosa. Sim. Mas eu discordo, porque eu comi uma batata frita no Mac hoje, que eu comprei no almoço pra comer na janta e não foi uma boa ideia. Não foi ok? Eu acho que tem seu valor também. Eu tô de acordo com o Rafael. Eu comi porque tava aqui e eu precisava de alguma coisa, né? Eu não disse que o valor é alto, mas tem o seu valor. É basicamente um purê de batata individual. Em pequenas porções. Sabe quando você vai num restaurante? Um desses restaurantes tradicionais, assim, que vem a comida, para você dividir. Então vem uma travessa com bife, uma travessa com arroz, uma travessa... Aí, geralmente, o bife vem colado com a batata frita. E aí tem umas batatas fritas que ficam do lado do bife. E elas vão amolecendo pelo calor do bife, mas elas absorvem um pouco do molho, que é a gordura do bife. Aí é outra coisa. É, não, aí você tá falando de uma outra parada. É. Sim, mas essa parada com arroz e feijão marrom, cara, é incrível. Você tá falando da batata chuchada no molho. Aí é totalmente diferente. Sim. Porque aí não é que ela ficou mole por um bom motivo. Não é que ela simplesmente ficou em cima do fogão esquecida. Ou porque ela tá sendo... É a batata de ontem que tá sendo servida de novo no restaurante por quilo. Exatamente. Uma coisa que é interessante é esse negócio de batata. É que paulistano é muito chato, né? Paulistano é muito pau no cu. E eu posso você falar que tá dizendo. Essa é a opinião. Representa a opinião do Caio Corraine. Não representa a opinião deste podcast. É bom que isso não tá sendo gravado, então foda-se. Mas o paulistano é muito pau no cu. Eu falo porque eu sou. Eu não acho. Amo o povo de São Paulo, inclusive. Um abraço. E São Paulo. E São Paulo. São Paulo da garota. São Paulo, terra boa. Nunca mais garoou nessa desgraça dessa cidade. Puta que eu parei o aquecimento global. Mas agora os lugares, sei lá, você vai pedir alguma coisa de delivery e tudo mais, se você vai pedir um burger que vem batata, muitos restaurantes estão falando, olha, batata muda a consistência por causa do transporte, nananã, e piriri, pororó. Tipo, porque você entra pra ler as reclamações, né, as estrelinhas do restaurante, e tem lá, batata murcha. Ai, é batata. Ai, é batata. E tipo, cara, se você quer uma batata frita, ou você faz em casa, ou você vai no restaurante, cara. A batata vai ficar na porra do negócio do motoqueiro, ela não vai ficar igual. Não vai, é. Tipo, as pessoas, elas precisam aceitar que a comodidade tem seu preço. É. O cara não tá fazendo bagulho do teu lado. Mais uma coisa que a pandemia acabou foi a batata sequinha crocante. É, porque a primeira coisa que a pandemia acabou foi com os sonhos, e esse foi um deles. Mas agora a galera tá assim, com a pandemia também veio um grande investimento em infraestrutura e tecnologia, e tem alguns deliveries que a batata já tá chegando crocante. Os caras já deram um jeito. É, tem um delivery aqui perto de casa que ele manda batata chips mesmo, e chega crocante. É, então, tem alguns que eu já pedi, que eles fizeram uma embalagem diferente, eu não sei se é uma embalagem que é vazada, e aí o ar não condensa dentro ali, o vapor que sai da batata não condensa e aí ela não amolece. Sei lá que ciência que tá por trás disso. É, podiam fazer uma caixa quadrada dessas de transporte que tem uma fritadeira dentro. Aí o motoboy vem fritando a sua batata. Eu ia falar isso. E quando chegar ele tira naquela cestinha e põe na sua mesa. Não, dá pra ligar uma air fryer. Também. Como se fosse com gerador que trabalha, né, conforme a roda da moto tá girando, vai fazendo eletricidade pra air fryer. Uma air fryer com dínamo, é isso que você quer dizer? Exatamente, okay. Exatamente. Ou podia mandar logo um tubo de Pringles. Tem isso também, né? Resolve. Mas aí ia ser mais caro que o hambúrguer inteiro. Vocês acham que Pringles conta como batata ou não é batata? Eu sei que ele é feito de batata, mas ele é uma batata frita ou ele é um salgadinho feito... A partir da batata. Não, mas onde que você traça a linha? Eu não sei, eu quero saber a linha de vocês. Olha, pra mim, com certeza é batata. Batata frita, valeu, é gostoso, é salgadinho, é crocante. É feito de batata. Tô dentro. Mas na verdade ele é um purê de batata moldado e frito. Se ele não fosse 100% batata, ainda assim eu toparia. É, porque é muito bom, né? Cara, nos anos 90, Pringles era um luxo. A Lamborghini impossível, né? Era nababesco. Comer Pringles. Eu lembro que a gente ia pra casa dos nossos primos e eles tinham algumas latas de Pringles que eu nem trouxe do Paraguai, sei lá. E a gente pegava, assim, tipo, 4. Ia na latinha, na despensa, pegava 4, porque, tipo, aquilo tinha que durar, né? Um mês. A gente pegava 4 e a gente sentava pra ver televisão e a gente comia, assim, muito devagar e era como se você estivesse comendo ouro. Verdade. Eu fico muito bravo quando eu vejo as pessoas colocando ouro na comida, cara. Vai tomar no Tem uma coisa que me deixa muito, muito irado, é ver gente fazendo receita com ouro, cara. Só pra ficar bonito, né? Nossa, que inferno. Mas não era nesse... Eu tava falando no sentido figurado. Não era como se eu estivesse realmente comendo ouro. Você falou, eu lembrei. Ah, que pessoas desgraçadas. Mas hoje, eu tava pensando o seguinte. A gente comprou um arroz, chegou aqui do mercado, né? Que a gente pediu pra entregar aqui e tal. E aí veio um arroz num pote muito bonito, cara. Um pote de plástico, assim, com uma tampa vermelha. É um pote muito luxuoso só pro arroz. Que o arroz, pô, ele veio num saco, né? Uhum. De vez em quando eu tenho essas coisas, assim, tipo, caramba, cara, eu moro nos Estados Unidos. É como se você morasse na importadora, sacou? Exatamente. Porque era a típica coisa que a gente só via quando a gente ia na loja, tipo, de importados. Importados o quê? Coisa genérica importada. Chaveiro, meia e arroz. E aí tinha lá um arroz que vinha numa caixa de plástico com tampa que deve ter custado mais caro que o próprio arroz. Você fala assim, por que alguém vai colocar? Por que você só não põe no saco pra custar mais barato? E aí, tipo, aquilo era muito luxuoso, cara. E aí hoje a gente comprou o arroz e ele veio assim e eu me senti muito privilegiado. Sim. Eu quero foto desse pote de arroz. Vou mandar pra você, cara. É o arroz mais bonito que eu já vi. Guarda o pote depois pra guardar coisa. Assim, tipo, clipe. Eu sei que você tá falando de piada, mas eu pensei isso a sério. Eu falei, nossa, a gente vai ter que guardar esse pote. Não, eu não estou falando de piada. Eu estou falando de verdade. Porque se eu compro um negócio, vem num pacote bonito, eu falo, ok, isso aqui é porta-treco agora. Isso faz parte da minha casa nesse momento. Pois é, então, como a gente não pode ir no mercado olhar as coisas, a gente compra online agora, né? Sim. Então aparece assim, tipo, um biscoito que a gente nunca tinha visto. Aí a gente, pô, vamos experimentar isso aqui, né? Deve ser legal. Aí a gente compra o biscoito. Aí ele vem numa caixinha toda bonita. Aí dá mó pena, cara, jogar fora a caixa. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Sempre que eu peço alguma coisa que vem em embalagem bonita. Não é? E eu percebi que isso só tá rolando agora por causa da pandemia. Porque a gente não vê as embalagens direito. Aí quando chega aqui, eu percebo que, nossa, essa embalagem é muito luxuosa. Não devia ter comprado isso. Devia ter comprado a coisa que vem num saco. Porque agora eu não vou ter coragem de jogar essa embalagem fora. Isso é uma coisa que eu vejo assim, tipo, biscoito que você compra que vem no saco e biscoito que você compra que vem em caixinha, individualmente embalado. Tipo, você até olha assim, pode ser o mesmo biscoito. Pode ser aquele biscoito de milho. Da Panko, que inclusive é maravilhoso. Eu amo aquele biscoito, eu compro sempre. Um abraço aí pra Panko. Manda os biscoitos aí pra gente. Nossa, mas abraço demais pra Panko. Puta que eu pariu, abraço demais pra Panko, velho. Manda os biscoitos de milho lá pro Caio, por favor. Nossa senhora, coisa que eu mais gosto na minha vida é ter um pacote de biscoito de milho e um copo de leite gelado. Mas se ele viesse, porque assim, uma coisa que aconteceu na pandemia também é que nem você falou, comecei a pedir coisa, né, pela internet, nananã. E aí eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei pra ela, né, que eu tava muito o louco dos miojo apimentado, né. Eu virei o louco dos miojo coreano, dos miojo japonês, chinês. Cara, você vê que o cara, alguém por favor vai lá visitar o Caio, que ele tá muito sozinho. E entre outras coisas, ele virou o louco do miojo apimentado. Não, mas é muito bom. Então, aí eu tava comprando sempre, né, antes de rolar o coronga. Só que aí eu falei, putz, não vou conseguir mais comprar, né, porque o mercado que eu comprava tá fechado e tal, né. Aí eu tava conversando com uma amiga, que ela também compra essas coisas assim, mas ela compra mais aqueles refrigerantes de leite, sabe? Aí... Não, peraí, refrigerante de leite? Ela compra o quê? Calma, vocês não sabem do refrigerante de leite? Refrigerante de leite? Ó, gente, pra mim chega, eu vou embora. Nem começou o programa, pera, velho. É uma boa refrigerante de leite. Como assim refrigerante de leite, cara? Cara, eu nunca achei que esse dia ia chegar, que alguém ia virar pra mim e falar assim, vocês não estão sabendo do refrigerante de leite? Obviamente é uma mentira. Rafael, você foi pro Japão e você não tomou refrigerante de leite. É mó conhecido aqui já. Fui pro Japão e não tomei refrigerante de leite, é verdade. É. É um refrigerante sabor leite, ou pelo menos tem um chocolate. Ele é de leite, o sabor é, entre aspas, leite, só que na verdade ele tem gosto de Yakult gaseificado. Aí eu achei até um pouco interessante. É, não, é maravilhoso, eu adoro também. Eu tava conversando com ela, falei, putz, não, tô sentindo falta de comprar, porque eu tava experimentando vários, vendo qual desenho de marca que eu gostava mais, né, tentando tirar foto das marcas que eu gostava, porque não sei falar o nome. Aí ela falou, não, você tá ligado que o mercado japonês X, que tem lá na Liberdade, eles entregam, né? Aí eu, caralho! Aí eu fui e comprei um monte de besteira, né? Comprei os miojos, comprei um monte de bala, doce... Você comprou aquela latinha, aquela bebida que vem com a fruta dentro? Sim, que é maravilhosa e tal. Vem uma bolota de fruta dentro? Exato, eu adoro a de uva verde. Você comprou picolé melona? Também. Você comprou o picolé de luxo da melona, que é um peixe, e aí por isso ele chama peixona? Não, porque eu não gosto desse. Porque ele é de feijão, se não me engano. A gente sabe. E arroz. É. E arroz. Aí, os doces que eu comprei, que eu nunca tinha comprado antes, todos eles vêm embalados individualmente. Então, você compra um pacote que você tem, sei lá, tipo, 100 gramas de bala, vem um pacote do tamanho do seu tórax, porque 90% daquilo é plástico. Porque cada balinha vem embalada no seu próprio plástico. E aí eu falo, mano, se o biscoito de milho da Panko viesse embalado individualmente, a galera ia olhar e falar, não, isso aí é premium. Eu não posso comprar isso, não. Ao invés de vir tudo junto num sacão, que é o que deveria ser. Eu nem quero comprar isso, porque senão você tá pagando por mais plástico e menos biscoito. Exato. Que você vai ter que jogar fora depois e poluir o meio ambiente. E matar as tartarugas. Mas é muito chato, cara. É muito chato comer qualquer coisa de doce japonês. Porque assim, eu entendo que eles são porcionados porque a ideia é a pessoa pegar, sei lá, tipo, ah, eu vou comprar aqui um bala. Ah, não, cada balinha tem a sua embalagem, porque aí eu pego uma mãozada, coloco na bolsa e vou comer na rua. Mas, cara, biscoito individualmente embalado. Cara, não, é um pacote, vem 30 biscoitos dentro, cacete. Esse, Caio, esse é o segredo da magreza japonesa. É tão difícil de consumir, né? É, então, ele come 6 coisas ao mesmo tempo, tudo vem num prato quadrado e você tem que equilibrar num palito. E aí, então você passa 2 horas comendo, aí tem uma hora que você desiste, ah, foda-se, eu vou comer só isso aqui mesmo, acabou. E aí você come pouco, e isso... Assim, eu gosto de usar hashi, então... Eu acho que a mesma coisa se aplica às coisas ultra embaladas japonesas. Eu acho que, tipo, é aquele negócio assim de... Se você comprar um Trident no Japão, não é um pacotão que vem vários Trident e cada Trident tem o seu papelzinho ao redor. Não. Você compra uma caixa de Trident, aí cada Trident tem a sua embalagem de plástico que você abre e aí tem a embalagem de papelzinho e aí tem o Trident dentro. Então isso resolve o problema de me dar um pedaço do teu lanche. Não, tá aqui o teu. É essa porção separada que eu já trouxe para esse objetivo. Tá aqui o teu. E higienizada, né? Porque ela não encostou na outra porção. E como ela tem 3 embalagens, você também não encostou nela. Cara, imagina se o japonês, ou se a pessoa que tá comendo alguma coisa japonesa, vai comer um Trident com papel. Vocês lembram que tinha essa moda? Tinha. É muito mais papel. Eu caí muito nessa moda, cara. Você caiu? Você comeu com papel? Opa! Durante muitos anos da minha vida, eu comi a Trident com papel. Meu Deus, cara. Por quê? Cara, realmente as informações demoraram pra chegar em Mococa. Não, porque realmente não fazia diferença, cara. Parecia que era um negócio que fazia sentido. Não fazia sentido, cara. Porque você colocava tudo na boca, as primeiras mascadas eram meio esquisitas, mas depois ficava normal. Mas, ah, não, ok. Isso é comestível, sim. E por que não evitar as mascadas esquisitas? Ah, porque, sei lá, era cool. Era cool comer Trident com papel. Eu não quero atrapalhar a conversa de vocês, mas eu fiquei com umas coisas pra comentar ainda do sul do país. Eu posso voltar pra lá? Tá, mas a gente precisa gravar, Rafael. A gente pode fazer isso depois? Não, é porque tem a ver, cara. Eu não gosto de interromper conversa no meio. E eu fiquei com essas coisas pra falar pra vocês. Tá bom, fala. Você pegou a pauta aí, Caio? Peguei. Tá aqui. Mas essa parte não, do... Não, peraí. Antes da pauta. Deixa eu falar rapidão. Vocês comem lasanha com arroz? Não. Eu comeria lasanha com arroz. Eu acho ok. Eu não tenho problema, mas eu não como. Na família da minha esposa, é uma tradição comer lasanha com arroz. Senão eles sentem que tá faltando alguma coisa. Que maravilhoso. E eu sempre zoei, né? Porque família da esposa, aí eu ficava zoando, caramba, comer lasanha com arroz, isso é massa, isso é igual comer macarrão com arroz e não sei o que. Pra eles, se não tiver onde juntar o molhinho da carne moída, não tem valor. Lasanha com arroz, que maravilhoso. E aí, justamente, quando eu tava em Foz do Iguaçu, eu tava andando num shopping e tinha um cartaz que era assim, uma lasanha, uma porção de arroz. Caraca. Não é demais? Eu acho que o sul do país, ele é inovador na questão de acrescentar arroz às comidas, como pastel com arroz. É mesmo. Eu tinha esquecido do pastel estrogonofe. Pastel com arroz, cara. Será que o cachorro quente tem arroz lá também? E o Guga tá se descabelando nesse momento. Não, não tô não, tudo bem. Todo mundo vai ficar acordado até tarde aqui. Vai ser só eu. Mas esse negócio de arroz, eu só entrei em contato uma vez que eu pedi, porque assim, eu sinto que esse sentimento de, putz, parece que a refeição tá incompleta, ele tá se proliferando, porque aqui em São Paulo, teve uma vez que eu falei, mano, eu quero comer uma lasanha, mas eu não tenho muito dinheiro, o que que eu vou fazer? Aí eu, vou comprar umas lasanha congelada. Aí eu falo, não quero, né? Eu quero uma lasanha que alguém fez, sabe? Tipo, não um robô da Sadia que montou pra mim. Perca no Centro agora, pergunte-me como. Aí eu fui e vi, assim, no aplicativo, um lugar que entregava lasanha por, sei lá, R$15. Eu falei, porra, é isso aqui? Nossa, nóis demais. Nóis mesmo, puta que pariu, lasanha, R$15, é isso, vambora. Legal, hein? E aí chegou uma lasanha, chegou um pedaço de lasanha, e embaixo tinha arroz, feijão. Olha. Aí eu, caralho, será que as pessoas, tipo, já pensam que, não, vamos mandar um negócio pra dar sustância no cara, né? E aí eu fiquei muito, eu falei, cara, quem que faz isso? Só que aí eu comi amarradaço. Falei, ah, tá bom. Tipo assim, se eu for escolher, se eu for num lugar que, ah, aqui tem massas e ali tem o buffet de arroz, eu não vou colocar os dois juntos. Mas, se me apresentada a oportunidade, eu falo, pô, por que não? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que você deve uma avaliação positiva pra esses caras no aplicativo de pedir comidas. Sim, porque em nenhum lugar falava que vinha arroz e feijão. E eu fiquei maravilhado. É, foi cortesia. Exato. É arroz e feijão com cortesia, cara. Ao invés de ganhar, tipo, ah, toma aqui uma balinha de cortesia, ah, toma aqui um café de cortesia. Não, me dá uma prato de arroz e feijão. Isso é cortês. Isso é o que alguém da corte faria. Por isso é cortês. Aqui em Miami, qualquer restaurante latino que você vai, em geral os restaurantes latinos são cubanos. Nossa, tão bons os sanduíches. É, então, a comida cubana tá pra Miami igual a comida italiana tá pra São Paulo, entendeu? É um negócio muito dentro, assim, da própria cultura. Então tem muito restaurante cubano. Em todo restaurante cubano, qualquer coisa que você pede vem com arroz e feijão. E o arroz e feijão é igual ao brasileiro. É igualzinho, feito com alho e cebola. É o mesmo tempero. Que coisa maravilhosa. Eu vi esses dias um post no Reddit do Chipotle. Do monte de gringo reclamando da folha de louro. É mesmo? Não sabia não. Porra, Chipotle, o que que veio esse mato aqui? Vocês deixaram, ah, tá do lado da árvore a cozinha? Que porra é essa? E galera, gringaiada, filha da puta, é uma folha de louro. Eu não sabia disso não. Você só tira, só coloca do lado e pronto, já cumpriu o objetivo dela na receita. Teve uma vez que, quando eu e a Patrícia, quando a gente acabara de se casar, a gente era muito sem grana. Muito, muito sem grana, assim, era muito contado dinheiro. E a gente tava trabalhando, né? E as pessoas do trabalho, elas iam almoçar em restaurante por quilo, igual todo mundo, né? Sim, era normal. E era apertado pra gente a grana, sabe? E a gente morava em Ribeirão. Ribeirão é uma cidade muito pequenininha. Quer dizer, pros padrões paulistanos, né? Sim. Mas era perto o suficiente pra eu poder sair do meu trabalho, buscar a Patrícia no trabalho dela e a gente almoçar em casa e depois voltar. E isso era uma boa maneira de economizar uma grana, né? De você não ficar comendo em restaurante por quilo e tal. E aí a gente viu, tinha acabado de abrir um Walmart em Ribeirão Preto. E teve uma promoção de lasanha Sadia e mais umas outras comidas congeladas Sadia. E custava assim, tipo, R$4. Quatro e pouco. Uma lasanha. E aí a gente fez a conta e a gente pensou assim, se a gente comer uma lasanha todo dia, no almoço e no jantar, sai mais barato. Aí a gente foi no Walmart e comprou 60 lasanhas. Que inferno de vida. Tava muito barato. Não era só lasanha. A maioria era lasanha, que era mais gostoso, mas tinha lasanha de dois sabores. Tinha uma que era de presunto e queijo, tinha uma outra que era só a bolonhesa. E tinha uns outros pratos também, mas eles não eram tão bons. Assim, tinha um estrogonofe, tinha uns outros pratos, sim, congelados. Sim. O estrogonofe era ok, mas aí precisava de um arroz, né? Como a gente tava falando. Por isso que eu lembrei. Aí a gente ia pra casa, colocava a lasanha no forno de micro-ondas, 12 minutos. E aí a gente cortava a embalagem da lasanha, sabe? Sim. Por dois, cada um comia metade. E era isso, cara. A gente viveu assim um mês. Chegou no final do mês, vocês totalmente desnutridos e doidos. É, cara, não foi uma má ideia. Mas coube no orçamento, custava R$2 cada almoço. Foi uma boa maneira da gente conseguir segurar uma grana. Sim. Você falou do comer por quilo, esse tipo de coisa. Me lembrou de uma vez. Primeiro que você falou de Walmart, que eu não consigo mais chamar de Walmart. Porque o meu ex-sogro, ele chamava de Valmar. Então, pra mim, é só Valmar. Eu adorava jantar com o meu ex-sogro, porque ele já era um senhor, assim, idoso, assim. Ele tinha o quê? Uns seus 65 anos e tal, mas ele era o idoso atleta, sabe? Ele ia de bike pra todos os lugares, ele ia visitar a gente de bike. Aí, jantar com ele era, ele passava no Valmar, comprava um frango assado, comprava um vinho barato e a gente fazia o resto. Aí a gente fazia um arroz, fazia algumas coisinhas, saladinha e tal. Ele chegava com o frango do Valmar e o vinho. Eu adorava jantar com meu ex-sogro. Cara, excelente. Inclusive, nossa, que saudade de comer frango assado. Faz muito tempo que eu não como frango assado. Como que uma pessoa solteira come frango assado? É, com garfo e faca, de preferência. Isso parece muito uma piada do Ari Toledo. Não, o problema do avião. Pô. Eu lembro de uma vez que eu tava com uma namorada minha da faculdade, ela era de Santos. Aí teve um final de semana que ela falou, meu, vamos descer, vamos fazer um bate-volta, porque eu quero te apresentar meus amigos, eu quero, né, as pessoas, né, com quem eu cresci, tá. Eu falei, porra, animal, vambora. Aí a gente desceu. E eu ainda era moleque de tudo, assim, eu era muito tonto. A gente foi almoçar num lugar, ela falou, ah, porra, tu, vamos comer ali no Mac e tal. Eu falei, não, que comer no Mac? Vamos comer num restaurante legal e tal. Aí chego no restaurante, eu falei, não, me dá esse aqui e esse aqui. Aí o garçom, senhor, as porções são grandes. Eu falei, não, o pai tá on. Deixa comigo, fi. Sem sacanagem, chegou comida pra umas 10 pessoas, cara. E assim, não foi tão caro, tá ligado? Tipo, eu falei, caralho, velho, tipo, isso em São Paulo ia custar R$500. E aí a gente comeu pra caralho, comeu muito. E sobrou, óbvio, sobrou, tipo, mais do que 2/3 da comida. Aí, ué, embrulha pra gente levar. Aí a gente passou o resto do rolê inteiro, né, o resto do dia inteiro, num bate-volta, que a gente foi com a roupa do corpo, segurando a sacolinha de comida. Eu me senti muito otário. Excelente. Eu acho que essa foi uma história de vitória, mesmo assim. Você comeu depois? Na verdade, eu tava de tão saco cheio de carregar a coisa, eu falei, caraca, velho, eu não quero mais ficar carregando isso, mas não vou jogar comida fora. Aí eu vi uma galera de rua, assim, e falei, gente, almoço hoje é por conta da casa. Aí eu entreguei isso, caralho, porra, aí pelo menos isso. Foi uma história de vitória. Eu considero isso uma vitória. Só vi vitórias. Depois desse dia, eu aprendi a ouvir o garçom. É, quando o garçom fala que é muita comida, você tem que ouvir. Isso vindo de um ex-garçom. Também eu não era garçom nessa época. Foi antes do Outback. Eu ia contar pra vocês. Dá tempo ainda? Vocês têm mais 5 minutos aí? Tá, mas depois a gente começa a gravar o programa. Não, já tá aqui há quase uma hora, cara. Vambora. Não, relaxa. Relaxa, Caio. Caio, você não é assim, cara. O Gustavo é assim. Não, é que eu tô só pensando no jogo que eu vou jogar depois. A gente vai ter um jogo aqui que vai se chamar... Eu tô na dúvida se a gente vai chamar de Nova Jersey e Sorocaba. Caralho. Ou Pena Branca e Bom Jovinha. O segundo, por favor. Isso porque você desprezou a minha sugestão, né? Qual que era? Que era César, Bon Jovi e Fabiano. É, o jogo é ver se é uma música sertaneja brasileira ou uma música do Bon Jovi? É isso aí. É, porque é igual, né? É muito igual. Você não tem ideia. É tipo o Vandersnake, só que versão sertaneja. Ao invés de sexy, é sertanejo. É, eu quero te deitar numa cama de rosas. Mas nós estamos aqui para manejar uma guila. Eu queria falar, voltar ao sul do país e falar de Curitiba. Cara, a gente tá há 1h08 fazendo, não gravando. Vamos gravar? Bora, cara. Ah, que vamos, isso? Né? Nossa, tá muito tarde. Bora gravar. Então, beleza. Vou começar, hein? Beleza. Prontos? Vamos lá. Tá bom, vou começar. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui comigo, Caio Corraine. Olá, personas! E também Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Caio, saudades. Olá, Rafa. Quanto tempo que eu não falo com você? Pois é. Bom, todo mundo foi embora? Caceta. Vou ler os créditos aqui então, vai. Valeu aê por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido e se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas. Dá 5 estrelas lá pra gente na Apple e dá follow no Spotify, que ajuda pra caramba. Recomendações também ajudam demais a gente aqui. Um grandíssimo obrigado a todo mundo que mandou histórias. Todas elas são lidas e a gente ainda pode usar elas em outros programas no futuro. Tá, aqui é onde o Guga ele fala a ficha técnica normalmente, né? Vamos lá. Ficha técnica do episódio. Produção. Produção. Guga Mafra. É, produção pra caramba esse episódio mesmo aqui. Apresentação. Guga Mafra, Rafael Mafra e... É Caio Corraine. É, isso aí. Caio Corraine. Pauta. Rafael Mafra. Assistência de produção e documentação feitas pelo Beto Aragão. Olá, enfermeira! Edição também pelo Beto Aragão. Aí! Saiba mais sobre esse e nossos outros episódios lá na nossa wiki, wiki.gugacast.com, que é feita pelo Beto Aragão também. Eu, sinceramente, acho que agora eu apresento no final o podcast podia mudar para BetoCast, né? Porque eu faço praticamente tudo aqui, né, cara? Até o café... Calma aí, Guga! Já tá chegando, mano! Rafa, um açúcar ou dois, cara? Caio, a mococa tá comendo o sofá de novo. Imagina se aparece um convidado aqui nessa zona. Ô, caceta. Deixa eu correr lá, gente. Adeus. Parasol. Travou de novo essa bagaça, cara. Não é possível. Calma aí, gente. Rapidinho. Pronto.